anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu tenho um anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu não o vejo, eu não o ouço, mas sinto sempre a sua companhia. Eu tenho um guarda que é um anjo, que me protege de noite e de dia. A toda hora e em todo lado posso contar com a sua vigia. Não usa arma, não usa força, usa uma luz com que ilumina a minha vida. Ele não usa arma, ele não usa força. Posso contar com a sua vigia. Não usa arma, não usa força, usa uma luz com que ilumina a minha vida. Ele não usa arma, ele não usa força. Acorda, que me protege de noite e de dia.